Senhor Jesus, como eu poderia desprezar o teu chamado de estar na tua presença? Eu não posso, Senhor, perder essa honra e esse privilégio. Eu te amo tanto, Senhor. O Senhor me amou primeiro, mas eu tô aqui, Senhor, para te dizer que eu te amo, que eu te anelo, eu te amo. Precioso, Senhor. Ei, Senhor. Ei, Senhor Jesus. Quiseres de mim, eu tô aqui.